Atenção para o toque de 5 segundos. 5 segundos. Neste momento, se faz a rede de radiodifusão na faixa de ZYF 276, na frequência de 3.375 kHz, 1 kW de potência em ondas tropicais. E na faixa de ZYH 287, na frequência de 600 kHz, 1 kW de potência em ondas médias. Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira, levando até você entretenimento e informação. Os fatos e a gente de agora. E claro, as músicas que você quer ouvir. Fique com a gente. Vai ser um prazer estar com você. Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira. A comunicação sem fronteiras. Você sintoniza Rádio Municipal, 600 kHz em ondas médias e 3.375 kHz, ondas tropicais. Você esteve sintonizado na faixa de ZYF 276, na frequência de 3.375 kHz, 1 kW de potência em ondas tropicais. E na faixa de ZYH 287, na frequência de 600 kHz, 1 kW de potência em ondas médias. Esperamos, amigo ouvinte, termos feito a melhor programação dentro da emissora que tem o jeito e a cara da nossa gente do Alto Rio Negro. Amanhã, a partir das 5 horas, retomaremos a nossa transmissão. Desde já, contamos com a sua audiência para mais um dia de muito trabalho, entretenimento, música e informação. A você, amigo ouvinte, o nosso muito obrigado e uma boa noite. Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira, a comunicação sem fronteiras.